fazendo tempestade em copo d'água. Tá jogando tudo fora sem pensar em nada. Você fala que eu sou louco, mas uma coisa eu te falo. Mesmo louco vou ficar, é se você entrar naquele carro. Me diga que eu tô desprendido, tô de malas prontas e já vou embora. Mas esse Uber não vai te levar. Se for preciso vou até chorar, porque quem ama implora. Amor, não vai sair desse endereço. Diz o valor da corrida que eu pago e dobro o preço. E ainda marco 5 estrelas pra te elogiar. Seu Uber, a pessoa que chamou não vai sair desse endereço. O valor da corrida que eu pago e dobro o preço. E ainda marco 5 estrelas pra te elogiar. Meu parceiro K-Dog, FSA, tamo junto, hein? Melhor do Brasil, velho. Deixa que eu tô decidido, tô de malas prontas e já vou embora. Mas esse Uber não vai te levar. Se for preciso vou até chorar, porque quem ama implora. Seu Uber, a pessoa que chamou não vai sair desse endereço. Diz o valor da corrida que eu pago e dobro o preço. E ainda marco 5 estrelas pra te elogiar. Seu Uber, a pessoa que chamou não vai sair desse endereço. Diz o valor da corrida que eu pago e dobro o preço. E ainda marco 5 estrelas pra te elogiar. Seu Uber, a pessoa que chamou não vai sair desse endereço. Diz o valor da corrida que eu pago e dobro o preço. E ainda marco 5 estrelas pra te elogiar.